te perder fez eu me perder na vida. No balcão eu escoro, olho sua foto e choro. E tome bebida, vem. Virei um cachaceiro daqueles mais fuleiro. Virei um cachaceiro daqueles mais fuleiro. Então me deixa quieto, joga um colchão e um travesseiro no chão do boteco. Então me deixa aqui no bar, chapado ouvindo o Icarijo Mar. Então me deixa quieto, joga um colchão e um travesseiro no chão do boteco. Então me deixa aqui no bar, chapado ouvindo o Icarijo Mar. Me deixa aqui, papai. Deixa. Me deixa jogado, viu? Chora, violeiro. Virei um cachaceiro daqueles mais fuleiro. Virei um cachaceiro daqueles mais fuleiro. Vem! Então me deixa quieto, joga o colchão e o travesseiro no chão do boteco. Então me deixa aqui no bar, chapado ouvindo o Icarijo Mar. Então me deixa quieto, joga um colchão e um travesseiro no chão do boteco. Então me deixa aqui no bar, chapado ouvindo o Icarijo Mar. Ei, Gilmarzinho, me deixe quieto, Ícaro. Jogado no bar.